você volta. Marcelo Playboy DJ. O agito que faz a diferença. É Rubi! É Rubi! O poderoso das marcantes. Rubi, o show marcante que invade o Pará inteiro. Maior referência em Melody.